Eu nunca cantei tão bem, mas eu canto só pra você. E o que é que os manos dizem sobre nós dois? A verdade é que eles não sabem de porra nenhuma, de merda nenhuma, sobre nós dois. Ou sobre o que é o amor, ou sobre outras coisas tão mais bobas. Eu queria ser mais bonito pra sair melhor com você. Numa foto ou com seus amigos, as pessoas sempre acham que eu sou feito um livro denso e chato de ler. Chato de ler, e que você está sempre muito enganada por um milhão de palavras bem arrumadas. Mas só Deus sabe o quanto eu te amo e o quanto eu amo os nossos segredos que guardamos. Disseram que era sem vida, feito um tipo de cimento. Pois então, meu amor, por você é completo. Eu não vou te culpar se algum dia você reencontrar.